alegria, é música, então é Rádio Arativa. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de dois jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Tenha um feliz Natal. Rádio Arativa, a rádio da comunidade. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, trabalhador. Nosso tempo está aí, Rádio Arativa, a audiência regional. Você trabalha com alfabetização de crianças, tem boas notícias. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Oferecido pela CAPES, em parceria com instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Não Costumbra. É totalmente gratuito. Já está em especializado em alfabetização.net.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ministério da Brasil. Bom dia, trabalhador. A Michelin, para você que busca sempre o melhor desempenho em sua sociedade, pode contar com o trabalho da equipe da Agrocan, que trabalha com programas de melhoramento genético e sanitário, com vitória na sociedade, economia de produção e nutricional, com o vídeo máximo de dois sistemas da sociedade. Arativa. FLT Máquinas, FLT Máquinas, concessionário Tom Dias para Enchente de Gel. Telefone 54-33-21-37. Um minuto e meio, falta agora para seis. Aqui, bom dia, trabalhador. Programa que segue até às 8 horas da manhã. Com muito mais música, calor e certeza. Muitas informações, muito mais comunicação para você. Entre os instantes, notícia da hora certa. E na sequência, a luz para a cadeia.